Arizona 52, confirme sua velocidade indicada. Iniciou a redução agora. Está cruzando 240 para o 210. Nossa, 3152. Sente. O 1134, chame centro Recife, a frequência 125 decimal 45. 125 decimal 45, boa noite, voo 1134, obrigado. Oceano R6212, prossiga. Localizado. R6212, complete sinal do LF, transmissor em 198, decimal 95. Pode descer para 2000, 3152. É um 3152, agora atualizado de 2000 pés, livre LS que se ouida pista 10, reposto no localizador. 2000 pés, ajusta no 018, está livre o X-Way da 10, está 3152, vai chamar no localizador. R6212, boa noite. Livre pouso, pista no 0, vento 130 graus, 62 de nós. Oceano 6258, boa noite, acione identificação, desse a nível de voo 050 para o Edduna. Ajuste em Salvador, 1 a 018. Quem? Edduna da presente, 018, combinado. Localizador 3152. Fernando 3152, completo sinal DLS, prossiga agora com a torre 198, decimal 95, boa noite. Completa com a torre, 1995, TAN 3152, obrigado, uma boa noite. Regina frequência 198, decimal 95. 1895, 198, decimal 95, obrigado. Salvador, eu gol 1868, boa noite. É o Gol 1868, boa noite, gente da informação ativa para Aracaju. Gente, aguarde fora. Aguardando, você poderia tentar a subida? Aracaju 230 Puca, Aracaju, esquerda, após decolagem, 1935295570, gol 1868. Gol 1868, protejamento correto, conforme rota do plano, chame pronto para acionar. Chamará, graças. 3152, baixar travado 1-0. TAN 3152, boa noite, continua a aproximação, guardando o delivery. 3152. Salvador, boa noite, é o passarinho 2228 com a informação Charlie, gentileza, autorização, Vitória da Conquista. Passarinho 2228, autorizado para a Vitória da Conquista, conforme rota do plano de voo. Nível 180, após a colagem, curva direita, saída a rabo, transição elétrica. Controle 1-9-35, torre 1-8-95, transponda 5-1-6-6, confirmando a argolha elétrica. 2228, autorizado 180, para a Vitória da Conquista. Decolando 1-0, primeira curva direita, na árvore elétrica. Transponto, desculpa, o controle 1935, solo, torre 1295, não copiamos o transponder. Transponder 5-1-6-6. Transponder 5-1-6-6, passarelo 2228. Protejamento correto, chamo pronto para acionar. Protejamento para acionamento, 2228. Salvador, boa noite, eu sou 4221, 3640, para a Azul 4221, aguarde de cota. Aguarda a cota, que ele fez a entrevista para você? Agora. Autorizado para confins conforme rota do plano, eu digo, aguarde para a autorização, estou sem o seu nível de voo. Atenção, vai aguardar, 422. Oxanair 6212, autorizado táxi, posição 612 Lima, parte 3, via Alfa e Kilo. Posição 612 Lima, parte 3, via Alfa e Kilo. Oxanair 6212. Alfa e Kilo. Via Alfa e Kilo, parabéns. Poderia checar seu rádio, tá se recebendo 2/1. Alfa em cima para 62 Lima, 62 Lima. Gente, melhorou pouca coisa. Uno. Papa, Juliette, Hotel Romeu, acione identificação, contato radar no nível de voo 190, voe na Priority TAP, confirme tensões por instrumento. TAP, é possível fazer um aeronave para treinamento. Meia. Oceaner 6258, desça 2000 pés, ajustado 9098, livre LS X-Ray da pista 10, reporte no localizador. Afirmativo, senhor intendente, até 2000 pés, reportará no localizador autorizado para o LS X-Ray, linha 258. LS, até o meu reporte em 10 de descida. Solo, gol no 868, puxa acionamento no 1. Gol 1868, aguarde autorização. Rodando, 868. Autorizado ingresso, Juliette, posição 02, parte 1. Pode estar encostando 2 autorizado para o gol 1868? Sim, estará autorizado. Sim, obrigado, 1868. Papa, Juliette, Hotel Romeu, desça 4000 pés. Ajustado no 08. Um 1170, autorizado para Campina Grande, conforme rota do plano de voo. Nível 370, saída Cuca, transição Zipar. Depois da colagem, curva esquerda, controle 119.35, torre 118.95, código transponder 51173. Ok, Tenente, autorizado, Campina Grande, 370 ali, por rota do plano, sai da PUCA ZIPA, 1935, controle, 5173, notação, igual 1970. Protejamento correto, estamos pronto para acionar. Ainda não. Estou sem condição. Seu nível de voo aqui na Strip, houve alguma mudança nesse voo? Alguma mudança de horário, de rota, de aeronave? Não, negativo. É apenas não recebimento de equipe. Se tiver algum nível já autorizado, mas atenção. Não, isso. Nós não temos o nível autorizado. A autorização é automatizada. Teria que estar constando aqui o nível para mim já. Pelo que eu quero aqui, não teve nenhuma alteração. Gente, vou tentar um outro procedimento. Aguarde. Tá Salvador 2228 para pushback acionamento. Passarelo 2228, posição 5 Lima, parte 3, autorizado, chame pronto para o táxi. Repassando para o táxi 2228. Leque, Hotel Romeu, confirme a PIL que está mantendo? Do 362. Gente. Salvador, boa noite, Azul 4062, informação Charlie, taxizando 210 para 150. Azul 4062, acione identificação, desça nível de voo 050, via chegada mar, informe que é o número 2 na aproximação. Descendo para o 050, foi solicitado que mantivesse 2802, tá bom? Azul 4062, desça via chegada mar. De voo 050, corrigindo a sequência, o número 3 na aproximação. Ok, será que é que mantém a velocidade ou reduz? Redução 2509. 2509. Salvador, Azul 6908. Azul 6908, acione identificação, desça nível de voo 060, via chegada a Mari, número 4 na aproximação. Confirme sente da informação a X? Sente da informação a X. Gente, você é 6258, torre 1985. Funcionamento Gol 1170. Gol 1170, portão 10. Autorizado, chama tanto para o táxi. Autorizado, chama a táxi, Gol 1170. Para o táxi, Gol 1868. 139 a bordo, 2 horas e 5, está na Recife. 625. Táxi, até o ponto de espera da pista 10, transferência, Gol no 1-68. Direita, com espera, aguardando transferência, isso? No ponto de espera, transferência.

6 a bordo, 4 horas e 28, alternado, é Fortaleza. Fortaleza, repita os demais dados. 7-3 a bordo, 4 horas e 28. 4 horas e 20. Autorizado táxi até o ponto de espera, pistão na 0, via Índia Alfa. Contorno pátio 1 na esquerda, gol no 170. Ok, livre táxi. Contorno no ponto de espera, gol 170. Espera. Vai manter essas duas aqui. Gol 1868, livre de decolagem, vento 130 graus, confie conosco. Livre de decolagem, pistão na 0, gol 1868. Ali, mantém 0. Ali, mantém 0228. 2, reautorizado, descida 2 no pé do ajustado na 0 no 8. 2 mil na 0 no 8, obrigado. Salvador, boa noite, o gol 1170, nosso ponto espera. 1170, boa noite, manter ponto espera. Eu vou manter 1170. Gol 1868, decolou os 43, controle 119, decimal 35. 1935, boa noite, 868. Salvador, muito boa noite, gol 1868, Uca, Aracajó. 1868, contato na decolagem, se mantém nível de voo 260 via saída, Uca. 230 via Puca, gol no 868. Ingresso, posição 05. Ingresso 05, obrigado, boa noite. Boa noite. Azul 4221, posição 09. Autorizado para o pushback, acionamento, chama pronto para o táxi. Coordena com a equipe de solo. Coordena a equipe de solo, está autorizado para o acionamento, chama pronto para o 4221. Livre a decolagem 2218. Nono 70, alinhe e mantém pista no zero. Alinhe e mantém no zero, gol 1970. Tá pela Bravo ou pela Charlie? Senhor, completamente. Autorizado voar direto, marcador externo, descido no 1710, reposto no localizador. Favor de externo, descido para 1700, reportará. 1935, grato, boa noite, 2218. 4062, informa um tráfego na sua posição agora de 9 horas, afastado em 7 milhas, passando 055 descido, tipo A1 Serra Romeu 22. Paciente, o azul 4062. Juliette até Romeu, informa um tráfego, posição de 3 horas a 7 milhas, passando 060 em descido, tipo A1 Eco 1190. Certo, o tráfego está visual com meios e tem a mesma dica. Juliette, Hotel Romeu está autorizado, RNAVE, reporte iniciando o procedimento a 4 mil pés. A reporte está iniciado, procedimento a 4 mil pés. Controle, boa noite, passarela 2228. Passarela 2228, contato radar na decolagem, sub mantém a nível de voo 180, está autorizado com vara direita na proa de Arbor inicialmente. Direita Arbor, 2228. Solicita 210, final, gol 1868. Aguarde coordenação. Caso 4221, 862255, Galeão, Santos. ONU 868, suba nível de voo 210 na proa do Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, 210, gol 1868, grato. Azul 6908, sob vetoração, curva esquerda, proa 020, limitada pelo custo localizador. Esquerda 020, limitado ao lote, o azul 6908. ONU 170, decolou os 48, controle 119.35. 1935, ONU 170. Comportamento pro 170, nível gol 1868. Negativo, gol 1868. Se for no nível de voo 170, você deverá voar na proa de Conde. No nível de voo 210, você voa na proa do Alfa Romeo 363. Então vai manter o 210. Obrigado. Salvador, gol 1170. 1-7-0, contato radar na decolagem, sub mantém nível de voo 370. Autorizado voar direto na proa de Jamo. Sim, proa de Jamo, 1-7-0. Ação 368, a 4000. Iniciando o procedimento, voar na proa 363. A gente confirma sua velocidade indicada, Juliette, até o Romeu. 1-6-0, a gente tem condições de reduzir? A firma reduz a presente. Cliente, inicie redução. 1868 Recife, 125 decimal 45. 2545, 1868. O 6908, reautorizado descido até 3 mil pés, ajustado no 0108. 3.018, no 6908. Passaria do 2228, voa Elefa. Elefa, 2228, quando possível, coordenar a proa direto de conquista, por gentileza. A gente aguarda a coordenação. Negativo. Tá, Salvador, boa noite, Astro 422, ponto de 090, estamos prontos. Decimal 95. Boa noite, obrigado. Sei, ponto de 0428. Salvador, boa noite, Azul 4062, 6 milhas visual. Azul 4062, livre pouso, pista no zero, vento 140 graus, 179. Pouso autorizado no zero, Azul 4062. Bom, 362, Azul 4062. Foi 1-9-2-9-5. Passou a Papa, Juliette, Hotel Romeu, boa noite, continua a aproximação, guardando pista livre. Continua aguardando, Romeu. O 28 da passarida, autorizado voar direto à Vitória da Conquista. Direto Conquista, grato, 2228. Gol 1098, autorizado para o aeroporto de Natal. São Gonçalo do Amarante, conforme rota do plano de voo, nível 370. Após decolagem, curva esquerda, saída Pucca, transição Zipar. Controle de Salvador, 119.35, torre 18.95, transponder 5174. Acionamento correto, chamo pronto para acionamento. Recife, 125, decimal 45. 2545, 1970, obrigado. Pelo 6908, torre 118, decimal 95. 295-6908, boa noite. Salvador, boa noite, 6908 azul. 06908, boa noite, continua a aproximação, ele pode se marcar do externo. Portaria de César, 690. 04062, solo 54, direita, 1211. 211. Juliette até Romeu, vento 140 graus, com 79. Livre de pouso, pista no zero. Grato, Romeu. 2, livre táxi até antes da Juliette. Chame para o ingresso. Ah, só o ingresso na Juliette. Juliette, o azul 4062, autorizado ingresso, posição 01 do PAT-1. Ingresso 01. Libere direito e chame só ali no 21, decimal 1, para prosseguir até a bata. 21, grato. Salo, boa noite, papapá, pode ser que o Romeu livrou na sua para parte da bata. Depois do 90690. O meu livre táxi, chame antes da taxa Juliette. Livre cruzamento do Pat 1 na Lima, chama novamente a torre, 118.95. Na Lima, chama novamente a torre, 16908, Salão 59, direita 121, decimal 1. Direita 121, decimal 1. Quatro dois dois um, vento um, dois zero graus, com 7 nós, livre decolagem. Livre táxi, via Alfa e Juliette para a posição 5 Lima do Pátio 3. Via Alfa e Juliette para a posição 5 do Pátio 3. 5 Lima do Pátio 3. Lima, Quebec, é bom estar em ingresso, pista no 7. Lima, Quebec, é bom estar em ingresso, no 7, graças. Zero nove oito, posição 03, 41, autorizado, chama pronto pro pushback. Quatro dois dois um, decolou 0300, controle 1935. 1935, obrigado, boa noite. Eu sou 4225. Vamos 1300, perfil da Arbor. Azul 4221, boa noite, contato radar na decolagem, subir, mantenha nível de voo 360, após 2000, voa direto Elefa. 360, está autorizado, após 2000, voa Elefa, ou Azul 4221. 7, prosseguir até a Bata, reporta liberando. Ingressou, na hora que está liberando, trava no controle. Chama pronto para o ataque. 6908, aguarde para ingresso, parte 3. Aguarda para ingresso, parte 3. Tem condição de entrar, de entrarem com push aqui. Não ingresso com cautela, observando o bang da bomba. Júlio Salvador, boa noite, Azul 27, zona 3, sempre da Charlie. Temos no momento 11 milhas e meia de conta. 0140. Do 2703, essa minha identificação está em contato radar no nível de voo 140. Vou ir na proa de Bonf e reposto no ideal de descida. Na presente, voa Bonf, chamará no ideal de descida, 2703. Obrigado, Partida foi... Para o táxi, no voo 998-130, bota. Estamos com 2:50 e alterna Fortaleza. Do 4230. Táxi, ponto de espera 10. Voo 1098. Autorizado, táxi, no ponto de espera 10. Voo 1098. Repita o POV novamente. 130. 130. 098, boa noite, pronto, com espera, pistão 0. Bono 098, boa noite, autorizado a linha de colado pistão 0, vento 1, 20 graus, com 7 nós. Autorizado a linha e de colado pistão 0, ou 1098. Salvador, muito boa noite. É o Gol 1972. 1972, oceano identificação, desça nível de voo 050 via chegada Mari. Via chegada Mari para o 050. 1972, vou direto Duna. Ok, está presente Duna. Salvador, boa noite, Stan 3170. Estamos conforme rota do plano de voo. O nível é 1180? Sim. Nível 1180, plano Yankee. Cancelamento na posição coral. Coordena com controle Salvador, descida para o 065. Para pouso visual em Ilhéus. O controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.95, transponda 5152. Autorizado 1180 para Ilhéus, plano Yankee, saída coral. Estou falando da 120. Coordenar com o controle no 065, transferir cancelamento para o voo visual. 5152 já transponda, 19.35 ao controle, 118.952. Correto, chama o pronto para acionar. Chama o pronto, Azul 4959. Azul. Controle Salvador, boa noite, Buenos Aires 98, passa 3 mil pés. Saída da Puca, pressão de mar. Buno 098, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 370 via saída da Puca. 370 via saída da Puca, o Buno 098. Então, 3070, vou na prova de TAP. De TAP, 3070. Azul 27, Ana 3, está na ponta dela. Azul 27, Ana 3, desça para nível de voo 070, número 3 na aproximação. Na descida, use a velocidade máxima de 2009. E aí, 200 nós máximo, batendo a perfeita porta, até o 070. Azul 27, Ana 7, 103. 972, desça até 2000 pés, livre de LFX, da cidade, reposta no localizador. Até 2000 pés, reportará no localizador. Plano 3170, Voiduna. Duna, 3170, ainda restrito 60. Foi autorizado, descida 3000 pés, ajustado 9097. 3017, Plano 3170. Uno 098, Recife, 12545. Recife, 12545, ou 098. Bom trabalho. 713, reautorizado descida 4000 pés, ajustado no 097. Está 4000, ajustado no 097, azul 2713.